Senhor. Olá, jovem, olá, adolescente. Nós estamos aqui com Camilo Munhoz, que juntamente com a sua banda louvou a Deus no Congresso de Adolescentes da UMAD Grow Adolescentes de Erechim, no final de semana 30 e 31 de agosto. Camilo, muito obrigado pela tua presença, pela presença do Natanael, do Samuel, do Wesley e também do Gabriel. Eles que são essa banda tão especial de Porto Alegre que vieram. E você aí do Facebook que curtiu o final de semana, ouviu a música deles, a adoração deles. Agora pode ouvir uma palavra do Camilo para você. Como é que você se sentiu em Erechim? Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É motivo de grande alegria estarmos aqui e honra estarmos em Erechim, atendendo esse convite. E nós nos sentimos muito bem. Vemos e cremos naquilo que Deus tem para os adolescentes dessa cidade. E cremos em tudo aquilo que Deus ainda irá fazer. Amém. É um começo, é o início de algo que Deus tem ainda para fazer, é o início de uma obra. E nós cremos que nós ainda vamos ouvir falar dos milagres, das bênçãos, da bênção do Senhor sobre a vida desses adolescentes e pré-adolescentes. Glória a Deus. Você é jovem, o Camilo Munhoz tem 19 anos e no nosso Facebook, obviamente, nós temos centenas de jovens. Uma palavra para o jovem que está agora no seu computador ouvindo você. Amém. Eu comentei hoje à tarde sobre algo que eu aprendi contigo. E Evangelista Júnior, quando eu era adolescente, algo que o Júnior falava me marcou e eu repito isso em todas as aulas e cultos de adolescentes. Que Deus tem algo para realizar na sua vida hoje. Ele tem um plano, tem uma promessa para algo daqui a alguns anos. Mas para hoje, ele tem algo para fazer através de você. E que você possa ser encorajado pelo Senhor para viver os planos, os projetos dele para você hoje, na idade que você tem, neste tempo. Deus abençoe. Muito obrigado, Camilo. O MAD sujeita a Cristo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe adolescentes e jovens que compõem o MAD Grow e ao MAD Jovem. E me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo. Morri pra minha vida e agora eu vivo.